O ar frio tremiu. O ar frio tremiu. A explosão gelada congelava o ambiente, congelava o sangue, congelava o frio mesmo. Sem baixo zero, sem baixo frio, sem debaixo de água, sem baixo gelo, tá baixo que nos sentiam, tá baixo que o hálito de cristal estava. Um cone improvável rodeava as encostas, um cone improvável, branco como a ausência, pálido como o medo em suas entranhas. Tinha sido horas, tinha sido dias, tinha sido anos, ninguém sabia. Um inverno cru e bruto foi mantido, frisante, eloquente, mesmo sem voz, o que mais não precisava. Mas batia muito no gelo, muito no fundo, muito na vida, na estepa congelada havia vida, muito simples, mas vida estava esperando pelo seu tempo, que seria longo, muito longo. A vida não se apressou, seu batir foi suficiente, seu batir brilhou, seu batir se adaptou. Esperou por seu tempo. Esperou por seu tempo. O ar frio tremiu. A explosão gelada congelava o ambiente. Congelava o sangue. Congelava o frio mesmo. Sem baixo zero. Sem baixo frio. Sem debaixo de água. Sem baixo gelo. Tão baixo que não sentia. Tão baixo que o hálito de cristal estava.